A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 7º programa A Escola e o Meio. Ficamos para começar com a rubrica Jogos de Computador com o Mateus Lopes Varão. Depois de Pac-Man e Donkey Kong, hoje venho apresentar o jogo eletrónico Spy Hunter. É um jogo de ação desenvolvido pela Bally Midway e lançado para arcade em 1983. O jogo inspira-se nos filmes de James Bond e originalmente utilizava a marca James Bond. O objetivo do jogo é conduzir por estradas no carro tecnologicamente avançado e destruir vários veículos inimigos, com uma variedade de armas a bordo. Os comandos do jogo consistem num volante em estilo de aeronave futurista com vários botões para fins especiais, uma alavanca de duas posições e um pedal de aceleração. O Spy Hunter foi um sucesso comercial nas consolas americanas, onde foi um dos 5 jogos de arcade de maior bilheteria de 1984 e 1985. Ele foi feito para Atari 2600, família Atari de 8-bits, Amstrad CPC, ZX Spectrum, Commodore 64, Apple II, ColecoVision, MS-DOS, Nintendo Entertainment Systems e BBC Micro. O Spy Hunter seguiu-se o Spy Hunter 2, que adicionou uma visão 3D e um jogo de tela dividida para dois jogadores. O NES, que é o Nintendo Entertainment Systems, recebeu uma sequência exclusiva intitulada Super Spy Hunter. Muito bem, está feita a sugestão e agora ficamos com a cultura pop e com o João Mário Ferreira. A Netflix revelou, através de uma série de tweets, o elenco principal da adaptação live-action de One Piece, através dos quais podes conhecer os atores que darão vida a Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji. Esses são os primeiros membros da tripulação que ficará conhecida como Straw Hat. O criador do mangá One Piece, Eiichiro Oda, que está acreditado como produtor executivo da série Live Action, disse num comunicado à imprensa o seguinte: "Temos trabalhado com a Netflix e com a Tomorrow Studios neste projeto gigante, a adaptação de Hollywood à série Live Action One Piece. Há tantos anos que já foi anunciado, não é? Eu sei, mas fiquem descansados, estamos a fazer um bom e constante progresso." O comunicado entusiasmado de Oda continua com: "Por enquanto só podemos revelar o elenco, ou melhor, tivemos que o fazer, ou iria acontecer uma fuga de informações aparentemente hilariante." O elenco é então composto por Iñaki Godoy, como Monkey D. Luffy, Maken Yu, como Ronoroa Zoro, Emily Rudd, como Nami, Jacob Romero Gibson, como Usopp e Taz Skyler, como Sanji, que parece ser o Eminem. A história de One Piece gira em torno do Straw Hat Pirates e do seu capitão Monkey D. Luffy, que depois de comer uma fruta amaldiçoada se transforma num homem de borracha. Esta habilidade dá-lhe grandes poderes, permitindo-lhe esticar imenso o seu corpo. Ao longo da sua aventura, Luffy leva a sua tripulação em busca de um tesouro lendário chamado One Piece, pois com isso ele tornar-se-á o rei dos piratas. Muito bem, está feita a sugestão. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Retomamos hoje a rubrica Por onde andam os nossos alunos crescidos. Temos hoje em estúdio um caso muito especial. Foi aluno da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, terminou o ensino secundário já no longínquo 1999. Chama-se Marco Gonçalves e este ano, passados 22 anos, voltou à nossa escola, onde é professor. Bem-vindo, Marco. É um gosto recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Célia Lourenço. É com muito gosto que eu cá estou. Eu comecei o meu percurso profissional, fiz um bacharel de licenciatura em gestão turística hoteleira. Em Coimbra? No IPL, em Peniche, que tem um polo, a STM. Trabalhei sempre todos os verões durante a licenciatura em diferentes hotéis, em que eu destaco o Hotel Camelo, ali em Ceia, em que criei o gosto por esta área da hotelaria. Depois rumei também, nas férias do verão, no outro ano a seguir, ao Serra Lagoa, em Albufeira, um hotel de 4 estrelas. E depois, no outro, ainda a seguir, fui até ao Altis, Parque Olaias, em Lisboa, e abri, então, o meu primeiro hotel, Marriott, 5 estrelas, em que concorri e fiquei. Isso já como profissional, já depois de terminada a licenciatura? Eu tive a trabalhar e a formar-me também ao mesmo tempo. Muito bem. O que tem ainda mais mérito, porque foi trabalhador e estudante ao mesmo tempo. Exatamente, acho que sim. Terminei o bacharel e abri então o Marriott, Praia del Rey, e concorri e fiquei. Tive a formação Marriott de base, que me ensinou imenso, e ainda hoje eu sigo essa cultura da Marriott em todos os locais onde eu passei. Concluí então aí a licenciatura, já trabalhava, fui progredindo no Marriott e saí passados 11 anos para ir para o Villa Vita Park. O Villa Vita Park é um resort 5 estrelas, membro da Leading Hotel of the World. Onde? No Algarve, em que este é fiel à elegância, tem um estilo intemporal, oferecendo um alargado leque de serviços, comunidades ultra luxuosas e uma localização idílica junto ao mar, na charmosa região do Algarve. Um hotel de luxo onde aprimorei tudo o que até então tinha aprendido. Entretanto, fui convidado para ser diretor de comidas e bebidas na Óbidos, no Royal Evoluti, em que também tem um campo de golfe do famoso Balester, que já faleceu, mas deixou pelo menos esse projeto e está feito. Entretanto, fui convidado também para lecionar umas horas como assistente convidado na escola onde eu tirei a licenciatura, na STM, e comecei a sentir que estava na hora de começar então a ensinar. Consegui conciliar até uma certa altura ser professor e também a parte dos hotéis, mas as horas como professor começaram a ocupar cada vez mais o meu tempo, e quando cheguei a diretor de hotel, residente e quinta de eventos na zona de Aveiro, tomei a decisão de optar apenas pelo ensino. E até por isso é que eu estou também cá. E como é que foi este regresso? Porque decidiu regressar às origens, ao Oliveira do Hospital? O regresso às origens é a cereja no topo do bolo para mim. Sinto como que posso contribuir de forma positiva para o bom desempenho dos alunos na área da hotelaria, transmitindo-lhes um pouco da minha experiência que adquiri ao longo destes anos. Acho que é só. Está a ser fácil voltar à escola onde se foi aluno? Como é que tem decorrido estes 3 meses? Quase 3 meses. Estes 3 meses que estou em Oliveira do Hospital, na escola secundária, estou a exercer o que mais gosto e sei bem aquilo que eu sei bem fazer e transmitir aos meus alunos, e só posso estar grato pela oportunidade e confiança que a direção depositou em mim. Muito bem. Eu tenho estado a apreciar o seu trabalho, porque todos o fazemos, que temos ido ao restaurante pedagógico. Aliás, tenho aqui aos microfones chamada a atenção dos nossos ouvintes que nós temos um restaurante pedagógico aberto à comunidade, e portanto quem quiser pode telefonar para a escola e marcar para usufruir uma magnífica refeição, bem confeccionada e muito bem servida. Portanto, a ideia que nós temos do serviço dos nossos alunos é de excelência. Portanto, tenho apreciado os outros anos também, mas este ano particularmente. Concorda que os nossos alunos têm valor e estão ali para aprender, obviamente, estão em formação, mas concorda que tem sido uma boa experiência? Os alunos têm correspondido muito bem. Tudo o que lhes é solicitado, fazem com muito agrado. Todas as tarefas que eles empenham, eu noto que eles estão comprometidos, e isso sente-se depois na parte do serviço. Graças a Deus temos tido bastante público, afluência, e eu acho que esse é o bom feedback. Sim. Do trabalho que está a ser desenvolvido em conjunto com todos os envolvidos. Claro. Não, e percebe-se de facto que há ali bom ambiente também, e sentimos-nos lá bem, não só porque a comida também convida, mas o serviço é muito bom de facto. Chegou à escola secundária e encontrou ex-professores. Encontrei ex-professores, histórias que passámos juntos, que ainda hoje se recordam e tem como referência em algumas salas de aulas algumas coisas que passámos também juntos. É muito gratificante sentir isso, que nós fizemos também, ou parte deixamos daquela história, não é? Daquela escola, sem dúvida. Eu também me recordo, aliás, o Marco não foi meu aluno, eu já era professora na escola quando terminou o ensino secundário cá, mas recordo-me de si como jogador de hockey patins. Penso que era, posso dizê-lo, era o melhor jogador daquela equipa, que fez um brilharete, recordo-me, naquela última temporada. Entretanto, continuou a jogar hockey. Infelizmente, é a hotelaria, temos que ter muita disponibilidade e eu tive que optar. Temos de estar muito disponíveis. O que eu faço, ainda esporadicamente, para estar com os meus amigos, porque nós criamos amigos nesta modalidade, para a vida toda, continuamos-nos a encontrar todos os dezembros. Infelizmente, no ano passado não foi possível, mas este vai com certeza ser possível. Podemos estar juntos, podermos jogar juntos e podemos conviver um bocadinho mais e contarmos as nossas histórias durante o ano transato. Sim. Olha, voltando à sua carreira, como vê o futuro? Quer continuar a carreira docente ou o que é que se vê a fazer num futuro próximo? Quer continuar a ser professor? Está a gostar? Estou a gostar muito, não me vejo a fazer outra coisa neste momento. Voltar à hotelaria, põe a hipótese? De momento, só a parte da formação, que eu também faço esporadicamente, por causa da pandemia parámos um pouco, mas esporadicamente faço trabalhos de consultadoria em unidades de 3, 4 estrelas no país inteiro, e também a parte da formação de colaboradores na área da hotelaria, também o faço e estou a fazê-lo, agora estou a programar também fazer brevemente, porque já estou a ser solicitado para, há já uma abertura, porque é necessário e que temos esta, a hotelaria está a crescer, há sempre outras visões, há outras técnicas, outras, está tudo a, temos que nos adaptar o mais rapidamente às possível. Às mudanças. E aquilo que eu... Temos de ser rápidos. E é rápido. E como nós vimos no Covid, quem se adaptou rapidamente... Colheu frutos. Muito bem. Eu acho que não poderia estar melhor, mais de acordo. Quem foi para o takeaway, continuou a trabalhar. Quem não foi, ficou parado. As coisas estavam a mudar. Veio o certificado digital. As pessoas tinham que ser rápidas a reagir. Muito bem. E pronto, a parte da formação faz todo o sentido e eu estou disponível e é um gosto tremendo que eu tenho de poder transmitir o conhecimento que adquiriu e ajudar. E estou sempre também a aprender, porque claro, está sempre a evoluir. Claro que sim. É uma área que recomenda aos jovens que estão agora a terminar o ensino secundário? Para mim, eu não recomendaria outra, mas eu também sou suspeito. Porque é uma área em que, dentro de um hotel, nós temos diversos departamentos, e quem gosta da jardinagem certamente vai encontrar um hotel com jardim, quem gosta da manutenção vai encontrar um hotel em que é necessária manutenção das máquinas, quem gosta de cozinha tem a cozinha, quem gosta de restaurante tem o restaurante, quem gosta só de bar tem só um bar, quem gosta de contabilidade também é necessário contabilidade no hotel. Quem gosta de vendas também é necessário vender, saber vender, ser um bom vendedor. E passada a pandemia, queremos que o turismo vai continuar a ser uma das nossas grandes valências, não é? Para o nosso país. Sem dúvida. Eu acho que, como nós vimos, os aviões deixaram de aterrar no nosso país e sentiu-se uma quebra muito grande na hotelaria. Provavelmente foi dos setores que mais se ressentiu com a pandemia, mas a pandemia vai passar, claro que sim, não é? E, portanto, temos que retomar a nossa vida e a nossa recuperação económica também passa por aí e, portanto, a hotelaria com certeza que vai voltar a ter o nível que teve, não é? Eu creio que sim, nós temos esse dom, os portugueses têm o dom de saber receber bem todas as pessoas que nos procuram. Nós temos, de norte a sul, uma gastronomia muito diversificada, é por aí que nós estamos a trabalhar, estamos a fazer um bom caminho sempre por aí e temos estado a colher frutos e ver-se os prémios lá fora, os Oscars do turismo, em que nós somos os melhores na Europa, em muitas características. Sem dúvida. Muito bem, olha, um gosto falar consigo. Aprendemos sempre muito com os nossos entrevistados e consigo aqui agora particularmente. Foi um gosto tê-lo por cá. Ao longo do ano, se achar que de alguma forma podemos colaborar com a sua área e com os seus alunos, estamos sempre disponíveis. Tinha imenso gosto que pudessem fazer um evento em conjunto connosco no nosso restaurante pedagógico. Pois, é um desafio que está aqui lançado, vamos pensar isto aqui também com os nossos alunos. Muito obrigada, Marco, foi um prazer, desejo-lhe muitas felicidades, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal. Foi um gosto revê-lo, não vamos esperar 22 anos que volte cá, mas quiçá daqui a uns meses. Muito obrigada. Muito obrigado, retribuo também as suas palavras. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos com a sugestão musical do Tiago Brito. Paulo Carvalho é um cantor, músico e compositor português de música ligeira. Nasceu em 1947 na cidade de Lisboa. Apesar de jogar futebol, desde os 13 anos preferiu seguir a carreira de músico, tornando-se um dos melhores intérpretes de música ligeira portuguesa. Ao longo de uma carreira de 60 anos, foi intérprete de numerosos êxitos e belas canções. Para além de ter participado em vários festivais e espetáculos, colaborou em projetos importantes com instituições como a Fundação Nacional de Luta contra a SIDA, compondo músicas cujos os direitos revertem a favor da luta contra a SIDA. Hoje vamos ouvir Flor Sem Tempo. Temos também, no passado dia 20, passaram 2 anos sobre a morte de José Mário Branco, cantor, músico e compositor. Foi um dos músicos que marcou o período revolucionário dos anos 70. Para ele, a cantiga era uma arma. Nascido no Porto em 1942, José Mário Branco é considerado um dos compositores portugueses mais importantes e renovadores do século XX. Estudou História nas Universidades de Coimbra e do Porto, foi perseguido pela PIDE e exilou-se em França em 1963, com 21 anos, vivendo intensamente aí os acontecimentos de maio de 1968. Regressou a Portugal após a Revolução de 25 de Abril de 1974 e sempre achou, como disse no disco lançado em 1976, que a cantiga é uma arma. Hoje vamos recordá-lo em Eu Vim de Longe, Eu Vou Para Longe. Hoje temos também Space Cadet, de Metro Boomin e Guna. Na mesma rua, da mesma cor, passava alegre, sorria amor. Fadeva piva, fada podal, ziravo, fapiva fa. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de leitura da Matilde Gouveia. Leonard Cohen foi sobretudo cantor e compositor, mas também foi poeta e escritor. Embora seja mais conhecido pelas suas canções, que alcançaram notoriedade tanto na sua voz como nas outras intérpretes, Cohen passou a dedicar-se à música apenas depois dos anos 30, já consagrado como autor de romances e livros em poesia. Em 2011, foi o vencedor do prémio Príncipe das Astúrias das Letras. Hoje sugiro O Jogo Preferido, o seu primeiro romance, um retrato satírico e semi-biográfico de Lawrence Brivman, filho único de uma família judia de Montreal, em confronto com a sua vocação enquanto poeta. Simultaneamente deprimido quanto ao passado que desapareceu com a morte do seu pai e maníaco em relação às mulheres, Brivman anseia por se libertar de si próprio. Ele é simultaneamente um herói que se ri de si mesmo e um vilão pretencioso, numa história recheada de ambiguidades e harmonias distorcidas. Magistralmente, Cohen subverte o convencional, transformando-o em cómico, ao fazer com que Brivman se analise enquanto narrador ou imaginar-se como personagem da própria autobiografia. Para ele, a vida é feita de cores alucinantes, uma série de imagens projetadas a alta velocidade. A morte não se entendia do pai, os jogos de amor e guerra, possuidores de uma fantasia e crueldade infinitas, as aventuras com Krutz, seu amigo e confidente. O jogo favorito é a avaliação astuta da comédia humana, na qual o jogo preferido é o amor. Boa leitura! Muito bem, excelente sugestão para o fim de semana ou para as próximas férias de Natal. Rádio Boa Nova. Espetacular! Ficamos agora com uma ida ao cinema com o Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é Irregular, um filme realizado por Diogo Morgado, um thriller com a duração de 1 hora e 42 minutos. Gabriel é casado com Patrícia e pai de Michel, uma menina de 10 anos. A vida deles é tranquila até ao dia que ele comete um erro de deixar a filha no carro para fazer uma compra numa estação de serviço. Quando regressa, percebe que a criança desaparece e que no seu lugar está um rapaz que nunca viu. Ainda a tentar perceber o que se passa, vê a filha a ser arrastada por dois homens para dentro de uma carrinha preta que, entretanto, desaparece na autoestrada. O pânico ganha novas proporções quando este entra em casa e no lugar de Patrícia está uma desconhecida que afirma ser sua mulher. Um thriller de ação realizado por Diogo Morgado, segundo o seu argumento e do seu irmão Pedro, com quem também trabalhou em Malapata e Solon. Pedro Teixeira, Júlia Belarde, Margarida Serrano, Diogo Faria e Maria Botelho Muniz dão vida às personagens. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. Muito bem, está feita a sugestão para o próximo fim de semana. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E agora ficamos com uma análise de um filme, nem de propósito. Uma estreia, quase uma estreia, aqui da Mafalda Correia, porque ela fez uma apresentação de um filme, As Sufragistas, numa aula de História, e, ao que parece, fez uma excelente apresentação. De forma que nós não podemos aqui desperdiçar os talentos que temos. E, portanto, vamos aqui ouvir uma síntese dessa apresentação pela Mafalda Correia. É verdade. Então eu decidi apresentar o filme Sufragistas no âmbito da disciplina de História B. É um filme que aborda essencialmente a luta dos movimentos sufragistas, que eram movimentos com um objetivo principal, conseguir o direito ao voto para as mulheres. Quem colaborava com eles eram chamados de sufragistas. Começaram no século XVIII e a Nova Zelândia foi o primeiro país a garantir o sufrágio feminino em 1893. Na minha perspectiva, o filme é composto pelo que eu chamo de elenco de luxo, com Carey Mulligan como protagonista, interpretando Maud Watts, Helena Bonham Carter como Edith Eileen e, claro, Meryl Streep como Emmeline Pankhurst, a cabecilha destes movimentos, sobretudo na Inglaterra. A ação passa-se em 1912, em Londres, numa época em que as mulheres ainda não têm direito a votar, sob o pretexto de que não tinham o equilíbrio mental necessário para tomarem qualquer decisão política. Numa tentativa de combater esta injustiça, forma-se um grupo, as sufragistas, que tomam medidas bastante drásticas para conseguir chamar a atenção dos políticos locais, como partir vidros de montras, incendiar postos de correio, entre outros. Maud Watts começa a cooperar com o movimento. Inicialmente ela nega que não é uma sufragista, nem quer ser, mas apercebe-se que aquele movimento não é apenas um ato de rebeldia das mulheres, como se dizia ser, mas sim algo que pode mudar significativamente a sua vida. Ao longo do filme são visíveis várias desigualdades, como as desigualdades salariais. O filme também demonstra muito bem as dúvidas que as sufragistas têm ao longo do tempo. Algumas delas pensam mesmo em desistir porque não queriam perder a vida para uma luta que poderia não ter sucesso. E elas questionam-se sempre se algum dia irão realmente conseguir votar e se a sua luta irá vencer. Uma cena que tenho que destacar é que, quando no final do filme as sufragistas decidem ir a uma corrida de cavalos na qual o rei vai participar, porque sabem que lá há câmaras a filmar tudo e será a oportunidade delas conseguirem chamar a atenção da comunicação social, E então, quando o cavalo do rei vai passar na pista, a Emily, uma personagem que foi uma mulher real, atira-se para a frente do cavalo, sendo morta por ele. Fê-lo, porque assim o governo estaria em desvantagem, pois seria considerado culpado por uma morte e assim as sufragistas ganhariam protagonismo. Por exemplo, há uma cena bastante forte em que a Maud decide fazer greve de fome na prisão e os funcionários da prisão entram na cela onde ela estava, abrem-lhe a boca à força e obrigam-na a comer por uma sonda. Porquê? Porque não podiam permitir a morte de uma delas. Caso contrário, o governo ficaria mal visto e elas ganhariam apoiantes. Quando a Emily morre, que é mesmo o fim do filme, aparecem vários jornais com as sufragistas na capa. Ou seja, foi preciso uma morte para que elas tivessem atenção por parte da comunicação social. Ainda assim, esta personagem morre em 1912, mas as mulheres britânicas só conseguem direito ao voto em 1928. O filme também nos dá a informação de quando é que os respectivos países conseguiram o direito ao voto para as mulheres. E tenho de destacar o mais chocante de todos. A Arábia Saudita, que apenas consegue o direito ao voto em 2015 e apenas para uma elite restrita de mulheres. Por fim, quero apenas dizer que gostei muito deste filme e confesso que fiquei bastante chocada, porque apesar de já saber o que tinham sido estes movimentos, não sabia que tinha sido tão duro assim e este filme retrata muito bem. Acho que nos obriga mesmo a parar e a refletir sobre tudo o que vimos. Acrescento ainda que este foi o primeiro filme realizado em que as sufragistas são o tema principal. O nosso país vai a eleições no início do próximo ano e apelo então a todos os ouvintes para que votem, porque já alguém se sacrificou e muito para que especialmente as mulheres conseguissem votar. E exercer este nosso direito é a nossa forma de lhes agradecer. Muito bem. Eu já acho que já nem questiono, embora os meus alunos que aqui estão já viram este filme este ano. A análise que a vossa colega faz ao filme merece-vos algum comentário? De facto, eu sou da mesma opinião que a Mafalda. As Sufragistas foi um filme que marcou no âmbito da questão dos votos das mulheres e tudo com isso relacionado. É um filme muito bem elaborado em termos de realização. Como ela disse também, o elenco é um elenco de luxo, tem muito boas atrizes. Foi um filme muito importante para chamar a atenção daqueles que o viram, da importância que nós devemos dar ao voto hoje em dia, e de facto é importante realçar a ideia que a Mafalda disse. É importante que as pessoas agora nas próximas eleições legislativas honrem todos aqueles que pelo voto votaram, pelo voto morreram, sobretudo as mulheres, que têm este direito há relativamente pouco tempo, quando falamos de tempo histórico, em Portugal apenas desde 1974, em consequência da Revolução do 25 de Abril. Por isso, não é um direito adquirido e tem de ser posto em prática para não ser esquecido pelas pessoas e nem nos ser usurpado. Portanto, não só nas mulheres, como também em todas as outras pessoas, chama a atenção para a importância de votar, porque as abstenções nas últimas eleições, quer as presidenciais, quer as últimas legislativas de há 2 anos, têm sido muito altas e receia-se que este ano elas cresçam ainda mais, sobretudo devido a todas estas condições que temos vivido ultimamente relacionadas com a pandemia. Muito bem, já que estamos a falar de política, continuamos. Parece-me que desta vez o tema que trazes é a política internacional. Embora não seja uma página muito, muito alegre, pois não? Sim, hoje a política que trago aqui é de ordem internacional e venho falar da situação na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, que ultimamente tem estado na ordem do dia. Os milhares de imigrantes que estão concentrados na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia não se conformam com a situação e continuam a tentar entrar por qualquer meio em território europeu. Esta terça-feira registaram-se alguns atos de violência, incluindo o arremesso de pedras às forças de segurança polacas. Nas últimas semanas, milhares de imigrantes, algumas fontes apontam para cerca de 2 mil, outras para 10 mil pessoas, não se sabe ao certo, têm tentado cruzar a fronteira bielorrussa-polaca. Encurraladas na zona da fronteira e empurradas por ambos os países de um lado para o outro, ou seja, quer da Polónia para a Bielorrússia, Bielorrússia para a Polónia, estas pessoas estão a sobreviver em condições que a Organização Mundial da Saúde descreveu como difíceis e preocupantes. Segundo a ONU, estão atualmente 1.833 migrantes e refugiados no centro de logística, à espera de respostas, à espera que alguém lhes dê os vistos, e a maioria dos quais são orientes do Médio Oriente. A União Europeia acusa Minsk, que é a capital da Bielorrússia, de os ter atraído com vistos de turismo e promessas de facilidade de entrar na Europa, levando-os para a fronteira externa dos 27 países europeus para tentar desestabilizar o bloco comunitário como retaliação pelas sanções impostas por Bruxelas ao regime bielorrusso. Ou seja, tudo isto não passa de uma vingança que está a fazer de milhares de pessoas vítimas de uma jogada política. Por seu lado, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusou a União Europeia de não apresentar uma solução para esta crise migratória e apelou à Alemanha para que receba os imigrantes. Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, a dizer ainda que as fronteiras da União Europeia não estão abertas de uma forma ilimitada, como de facto se pensa que estão. A entrada na União Europeia só é possível através da passagem legítima da fronteira, cumprindo os requisitos europeus e os procedimentos de vistos ou de asilo, e qualquer informação que alegue o contrário está errada e é pura desinformação. E isso é o que a Bielorrússia está a fazer, é de criar esperanças no povo bielorrusso para os atrair para as fronteiras e assim criar destabilidade, como acabei de dizer há bocado, no bloco comunitário e na União Europeia. O chefe da diplomacia comunitária vincou ainda que o caminho para a União Europeia não é feito através da Bielorrússia, numa altura em que milhares de migrantes se fixam na fronteira bielorrussa com a Polónia para tentar entrar no espaço comunitário. Assim, Josep Borrell diz que estamos a procurar todas as soluções possíveis para impedir que o regime de Alexander Lukashenko nos vise e que deixe de usar a população, e concordamos em alargar o âmbito do regime de sanções à Bielorrússia. Vamos a ver. O facto do regime bielorrusso estar a usar as pessoas como botes expiatórios e colocá-las nas fronteiras entre a Bielorrússia e a Polónia como uma jogada política, isto não passa de uma vingança, uma vez que já há algum tempo que a União Europeia aplica sanções ao regime bielorrusso por ser um regime totalitário que não cumpre muitos dos requisitos democráticos, não é verdade? E, portanto, isto tudo não passa de uma jogada política e da qual estão a sair milhares de pessoas vítimas, não é? Porque têm morrido crianças nessa fronteira, estão a viver em condições desumanas, é fome, doenças, não há condições de higiene mínimas. Isto é um problema à escala mundial e Josep Borrell, como já disse, o chefe da diplomacia europeia, diz também que a União Europeia não pode parar de resolver este problema, que já perdura há muitos anos, e as pessoas estão a ser enganadas e convertidas numa espécie de instrumentos com objetivos políticos. Pois, infelizmente estamos a assistir a este drama, que já conta, não sabemos ao certo quantas pessoas, mas são alguns milhares, porque a contar com a falta de alimentos, a falta de alojamento, é agora o frio, obviamente porque se aproxima o inverno e inclusivamente parece que nas últimas noites há gente, crianças e adultos, que já morreram de frio, porque já se contam por vezes com 10 mortos por noite. É um drama, de facto, que está ali às portas da União Europeia e é um drama que urge resolver quanto antes, porque quanto mais tarde, maior vai ser o drama a que estamos a assistir. Infelizmente. Boa Nova Rádio. Irresistível. Chegou quando o mês de maio começou. Eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho mau que já passou. Foi um mau bocado que acabou. Tinha esta viola numa mão, uma flor vermelha noutra mão. Tinha um grande amor marcado pela dor, e quando a fronteira me abraçou, foi esta bagagem que encontrou. Olhei à minha volta, vi tanta esperança andar à solta, que não hesitei, e os hinos que cantei foram frutos do meu coração.

que a minha gente vai fazer. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Vamos encontrar com o que temos para nos dar. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar. FM Boa Nova. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, nesta vez não com Francisca Fernandes porque está doente, mas com a Mafalda Correia. Leonardo DiCaprio produziu um documentário sobre os incêndios de Pedrógão Grande. O documentário foi exibido na Cimeira do Clima, em Glasgow, e ainda não tem data para chegar a Portugal. O calendário marcava o dia 17 de junho de 2017, quando o país anoiteceu com a notícia de que várias pessoas tinham perdido a vida num trágico incêndio em Pedrógão Grande. Nos dias seguintes, as chamas não deram tréguas e chegaram aos concelhos vizinhos, tendo destruído casas, sonhos e a vida de 66 pessoas. Uma tragédia desta dimensão ultrapassou fronteiras e agora é o tema de um documentário produzido por Leonardo DiCaprio. O ator tem utilizado a sua visibilidade para chegar à atenção para as alterações climáticas, pelo que pegou nos incêndios de Pedrógão Grande para uma curta-metragem integrada na série documental The Tipping Point, sobre a emergência climática. From Devil's Breath conta a improvável história na primeira pessoa de duas narrativas que colidem. A extraordinária comunidade de sobreviventes dos incêndios mortíferos de 2017 em Portugal, a lutar para garantir que o que viveram nunca mais acontece, e uma descoberta científica revolucionária que pode ajudar a proteger-nos a todos da emergência climática. O ator e produtor Leonardo DiCaprio, em declarações à revista Time, afirma que esta importante história é emocionante, poderosa e oportuna, e tem orgulho de fazer parte dela. Leonardo DiCaprio espera que a obra inspire os espectadores, uma vez que a sua esperança é que este filme comece uma conversa que nos inspire a tomar uma atitude. Ficamos a aguardar a sua chegada a Portugal. Sim, sem dúvida. Estaremos, com certeza, atentos quando chegar o documentário. Rádio Boa Nova. E ficamos agora com a notícias com a Beatriz Vaz Pato. Vem a quinta vaga. Estamos preparados? A pandemia da Covid-19 está atualmente a ser impulsionada sobretudo pelos não vacinados e o número crescente de casos está, por sua vez, a aumentar a hesitação vacinal, advertiu esta segunda-feira a Comissária Europeia da Saúde no Parlamento Europeu. Já é bastante óbvio que a terceira dose da vacinação contra o Covid-19 está a ser um fracasso e que os casos deste vírus estão a propagar a uma velocidade preocupante e assustadora. Como se isto já não bastasse, uma percentagem muito grande dos centros de vacinação foi desmontada e o número de mortes e doentes em unidades hospitalares está novamente a aumentar. Tudo isto prova que, mais uma vez, ao bom estilo português, nos deitámos à sombra da bananeira e achamos que, porque estávamos em primeiro lugar neste campeonato de vacinação, somos os melhores e, por isso, não se fez o trabalho que devia ter sido feito, estando consequentemente os números agora a disparar. A questão agora é, será que não se está a repetir o mesmo cenário do ano passado? Sabemos que foi entre o mês de outubro e o de novembro de 2020 que começou a escalada trágica. Em outubro e novembro de 2021, será que aprendemos alguma coisa ou estamos a repetir a mesma receita? Com isto quero dizer, task force em funções quase mínimas, centros de vacinação desmantelados, falsa sensação de segurança entre vacinados e estender-se aos negacionistas, que estão a encabeçar as listas de internamentos complicados. Como é que o nosso Serviço Nacional de Saúde, a nossa educação e a nossa economia vão resistir a outro início de ano como foi este que passou? Isto só o futuro dirá, mas o que é certo é que, pegando nas estatísticas que temos, apesar de haver um número menor de casos do que havia em 2020, começamos a ver uma subida vertiginosa, tal como aconteceu no ano passado. E tal como aconteceu no ano passado, tarde demais vamos tomar as medidas necessárias. Assim, Cabe-nos a nós, individualmente, e a nós, que temos a voz aqui difundida, relembrar aquilo por que passámos há tão pouco tempo. Para não esquecermos, porque, como povo, não sei se foi um efeito pandémico, temos cada vez mais tendência para esquecimentos sem sentido, e este não pode, de todo, entrar nessa lista absurda e triste. Sim, senhor, alertas muito bem, porque de facto estamos a viver já a quinta vaga e todos temos de ter cuidado porque a pandemia não acabou. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com licenciaturas, fazer a escolha certa com o Ricardo Neves. Hoje vamos falar dos vários cursos de informática e de inteligência artificial. A licenciatura em informática tem como objetivo formar especialistas no domínio da ciência dos computadores, tecnologias de informação, redes e telecomunicações. Podemos encontrar estes cursos em muitos institutos, desde a Universidade dos Açores, Faculdade de Ciências e Tecnologia, à Universidade da Maia, ou até mesmo o Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa. Em todos os institutos podemos encontrar uma fórmula de cálculo de 65 da média de secundário e 35 nas provas de ingresso, com exceção do Instituto Superior Miguel Torga, onde temos respectivamente 50-50. As provas de ingresso contêm disciplinas como matemática, economia, geometria descritiva, etc. Este curso dá-nos opções profissionais como desenvolvimento de soluções informáticas ou até mesmo administração de sistemas de base de dados. O curso de Informática e Comunicações apenas está presente no Instituto Politécnico de Bragança e este tem matemática como prova de ingresso e a sua fórmula de cálculo é de 65% e 35%. Depois temos os cursos de Informática de Gestão, que está presente em 6 institutos, como o ISLA, Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém, ou a Universidade Europeia. Já o curso de Informática e Gestão de Empresas apenas está presente no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Estes cursos têm a Matemática, Economia ou Geografia como disciplinas de ingresso. No curso de Informática de Gestão, todos os institutos utilizam a fórmula de cálculo 65-35. Já no curso de Informática e Gestão de Empresas é 50-50. No curso de Informática Industrial, pretende-se formar profissionais qualificados para analisar e compreender o funcionamento de equipamentos industriais. Este é um curso novo que está apenas presente na ESTGO, cá em Oliveira. Tem como provas de ingresso Matemática, Física e Química e Biologia e Geologia. E a sua fórmula é de 65-35. As suas saídas profissionais são, por exemplo, programador de software, de sistemas integrados ou configurador de sistemas. Por fim, temos os cursos de Informática e Tecnologias Web, no Instituto Politécnico de Tomar, com Matemática, Economia e Português, com provas de ingresso, e 65-35 de fórmula de cálculo. O curso de Informática Web, na Universidade da Beira Interior, com Matemática, Geometria Descritiva e Desenho com provas de ingresso e 65-35 de fórmula de cálculo. Por último, mas não menos importante, há o curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, que tem cada vez mais chamado a atenção de estudantes mais recentes. Este está apenas presente na Universidade do Porto, Faculdade de Ciências, com Matemática, Física e Química e Português com provas de ingresso e fórmulas de cálculo de 50-50. Lembrando que se queres saber mais sobre estes cursos, deves ir ao site da dgs.gov.pt ou inspiring.future.pt. Muito bem, sem dúvida que estes cursos serão cursos do futuro. É sem dúvida uma boa opção caso gostem desta área. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Yeah. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim a lot of stage like a laser tag. Fuck a rich bitch, having rich sex. Smoke a lot of trees, need a weed plant. I did take all in where to lean at. Sleeping on these G's, there's a beanbag. Got red going jeans, cause a cool rap. Checking from my fan, life is fantastic. I was broke as hell, sleeping on a mattress. So felt like a hell when nobody happened. Hot shells jumping out, they semi-automatic. Made it up by the car, got a new edit. Now the VB's with a V-long jean jacket. They can see me even if you had 3D glasses. Had a bitch in a bikini, she from Calabasas. Got a pocket full of blue cheese and some green relish. I'm a psycho for these hunters, got a cash fetish. I've been studying these hunters, I'm a mathematic. And this love make me wanna buy my daddy caddy. This love got me geeked up, I don't need a hat. Trade goals, let these niggas know we've already. Smith calls on my bitches, we ain't ball capping. alien, feel like I'm living on my own planet. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim a lot of stitch like a laser tag. Fuck a rich bitch, having rich sex. Smoke a lot of trees, need a weed plant. I did tickle, they ain't where to lean at. Sleeping on these G's, there's a beanbag. Got red going jeans, cause I'm cool rat. Shit, no shoes overseas, they were pan level. Shop in Tokyo, Japan, they the best of them. Blueberry t-shirt, sleeve vanilla. Hot top, turn a vert, riding any weather. Ain't gotta bend down, this ain't a propeller. Man, we spend it down, copping Gucci sweaters. Said the dripping niggas, drowning, I cannot help them. It's a booming out of guys, we are not the devil. Got Columbia ties out of Mexico. Spent the beds 100 times, still smell dope. Got some pamphlet, feel applying, feel like Velcro. My bitch fine, and I'm shopping on Rodeo. I be iffy, don't want copy, visit day, yo. Ain't stingy, my bro gonna get a payroll. I just want the pretty women in the pesos. I can only hit an engine in this Lambo. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim a lot of stitch like a laser tag. Fuck a rich bitch, having rich set. Smoke a lot of trees, need a weed plant. I did tickle, ain't where to lean at. Sleeping on these G's, there's a beanbag. Got red going jeans, cause I'm cool rap. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. White mansion in my habitat. Aim a lot of sticks like a laser tag. Fuck a rich bitch, having rich set. Smoke a lot of trees, need a weed plant. I did tickle, ain't where to lean at. Sleeping on these G's is a beanbag. Got red going jeans, cause I'm cool rat. Metro bought 2 potatoes. Boom. Weezy dripping, got these niggas wet. Huh. We on the Illuminati way. Oliveira do Hospital. Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Dia Mundial da Filosofia, 18 de novembro. Em 2005, a Unesco determinou que na terceira quinta-feira de cada mês de novembro seria assinalado o Dia Mundial da Filosofia. Subordinado a um mote que é definido anualmente pela Unesco, este dia traduz o reconhecimento da importância da filosofia e do seu ensino para o desenvolvimento de pessoas mais críticas, mais reflexivas, mais capazes de pensar a solução para os problemas éticos e políticos e que preocupam as nações e os indivíduos em todo o mundo. A nossa escola comemora também este dia. Para além de atividades realizadas em contexto de sala de aula, os alunos do 10º ano e do 11º ano foram convidados a elaborar cartazes alusivos à filosofia, nomeadamente sobre a sua aplicação na vida cotidiana e sobre o seu importante contributo para despertar de consciências críticas fundamentais para se exercer uma cidadania ativa e verdadeiramente participada. Os trabalhos encontram-se expostos no átrio do pavilhão D, podendo a sua leitura constituir um momento agradável de leitura e de reflexão filosófica acessível para todos. Terminamos aqui o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão e Estevão Abreu. Despedimos-nos até ao próximo programa. Agradecemos a sua atenção. Rádio Boa Nova.